pegou, pegou, quem não pegou? Hoje é sexta-feira mais estranha da minha vida. Já passou das 8 e eu não tô com bebida. Eu mudei de celular, da balada tirei meu nome da lista. Eu achei sem procurar, viciei só em provar. No meu coração pendurei uma plaquinha que dizia: com a mão em cima. E quem pegou, pegou, pegou, não pega mais. Quem beijou, beijou, beijou, não beija mais. E tem um amor de balada virando amor da minha vida, quem diria. E quem pegou, pegou, pegou, não pega. Julinho, quem beijou, beijou, beijou, não beija mais. Tem um amor de balada virando amor da minha vida, quem diria. A mesma boca todo dia. Sua vida, chupi na sua mesa, chupi alimentos. Live Score, ponto Major Esporte. Eu mudei de celular pro passado não me achar. Da balada tirei meu nome da lista. Eu achei sem procurar, viciei sem provar. No meu coração pendurei uma plaquinha. Magote! Alô, alô, Davi Júnior! E quem pegou o rei, pegou, pegou, não pega mais. Todo dia.